Eu já sei que nessa casa onde você diz morar, onde todo dia no portão eu venho lhe esperar, não é a sua casa. Eu já sei que o seu quarto fica lá no fundo, e se você pudesse, fugia desse mundo e nunca mais voltava. Eu já sei que esse garoto que você leva pra brincar, e que todo dia na escola você vai buscar, não é o seu irmão. Ele é filho dessa gente importante, e às vezes também é seu por um instante, apenas dentro do seu coração. Deixa essa vergonha de lado, pois nada disso tem valor. Por você ser uma simples empregada, não vai modificar o meu amor. Deixa essa vergonha de lado, pois nada disso tem valor. Por você ser uma simples empregada, não vai modificar o meu amor. Eu já sei porque você não me convida pra entrar, e se falo nessas coisas, você procura disfarçar, fingindo não me entender. Eu já sei porque você não me apresenta aos seus pais. Eu entendo a razão de tudo isso que você faz. É medo de me perder. Eu já sei que na verdade nada disso você quis.